Quero te buscar com a inocência que eu tinha há tempos atrás. Quero te louvar com a pureza que eu louvava quando era criança. Com o passar do tempo, a iniquidade aumentou. Sua palavra se cumpriu e o amor esfriou. Mas a tua misericórdia se renova a cada dia. Se não fosse o seu amor aqui, eu não estaria. Chama do teu amor.